Compacto Rec. O selo Compacto Rec apresenta Falsos Conejos. Diretamente de Buenos Aires, Argentina, a Falsos Conejos faz rock instrumental com muito experimentalismo no disco I. Baixe grátis! CompactoRec.wordpress.com. Falsos Conejos, lançamento internacional Compacto Rec.